cansei de esperar, a minha hora é agora. Com os olhos na estrada, eu sigo em frente e não desvio. Só eu e meu coração vazio. Bate forte, tenho pressa, não há nada que me impeça de querer acreditar no que não consigo ver. Como posso ir em frente? Como posso ser tão frio? Só eu e meu coração vazio. Não tem começo, não tem fim. Será que você vai esperar por mim? Esperar por mim. Esperar por mim. Esperar. Da razão, são os erros do perdão que tenho medo de perder enquanto não me encontrar. O mesmo rosto, o mesmo tempo, quando eu choro e quando eu rio. Só eu e meu coração vazio. Deixa o vento me mostrar o caminho pra voltar. Eu esqueço, eu me movo, eu me levanto e vou de novo. Tudo sempre por acaso, sempre por um fio. Só eu e meu coração vazio. Não tem começo, não tem fim. Será que você vai esperar?